Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em transe de regresso à antena da SBSR, já sabem, por aqui, durante os próximos 60 minutos, não haverá palavra cantada, mas haverá palavra, vão percebê-lo durante a sessão de hoje. E claro, abrimos com Ryuichi Sakamoto, que faleceu no passado dia 28 de março, e com o disco número 9 na sua carreira, depois de ultrapassar aquele que foi o primeiro cancro. Em 2017, disco Async contou com leituras de David Sylvian e de Paul Bowles, e David Sylvian abre o Em Transe de hoje com um poema de Arseny Tarkovsky em Life Life, Ryuichi Sakamoto, no arranque do Em Transe. Boa noite, bem-vindos. And this I dreamt, and this I dream, and sometime this I will dream again. And all will be repeated, all be re-embodied. You will dream everything I have seen in dream. One side from ourselves, to one side from the world. Wave follows wave to break on the shore. On each wave is a star, a person, a bird. Dreams, reality, death. On wave after wave. Is a wonder of wonders, and to wonder I dedicate myself on my knees like an orphan, alone among mirrors, fenced in by reflections. Cities and seas, iridescent, intensified. A mother in tears takes a child on her lap. Thank you. começámos com Ryuichi Sakamoto, A5, David Sylvian, Life, Life, os versos do russo Arseny Tarkovsky, logo a seguir a dupla responsável por uma música inebriante, futurista também, épica, HKE e Telepath, de 2016 e do projeto 2814 Before the Rain, que vem dentro de Rain Temple. Logo a seguir, e para trás, Kelly Owens a dar uma volta a um original de Max Richter, chama-se Sleep, e leva o subtítulo Tranquility Base. Para avançarmos com um projeto australiano que nunca passou por aqui, Mali Blue, eles que se estrearam em 2015 com No Sleep, um som estranho, retrofuturista, meio ao jeito de Caretaker. De No Sleep, duas de Mali Blue agora, Falling e Hold On. Daqui a pouco, novidades de Fenes. Vem com Osmotic. Thank you. para trás uma das icónicas dos Boards of Canada, Turquoise Hexagon Sun. Antes, o guitarrista, compositor, músico das eletrónicas Christian Fannes e o artista multidisciplinar Osmotic juntaram-se para um disco que sairá em breve, chama-se Senza Tempo. Primeiro avanço, Motionless Image of Eternity, Osmotic e Fannes. E agora, já apresentou No Highs em Portugal, canadiano, veterano Tim Hacker de No Highs, duas, uma delas a contar com o exploratório saxofonista Colin Stetson, primeiro Lotus Light e depois Monotony to Tim Hacker. Thank you. Thank you. Catarina Barbieri está de volta em 2023 com uma espécie de irmão gêmeo do aclamado Ecstatic Computation de 2019, chamar-se-á Miu Tha Fu. Avanço de Catarina Barbieri para esta Math of You e em frente com palavra, mas não cantada. Família Broderick é toda virada para a música. Cella Broderick é a mãe de Peter e Heather Woods Broderick. E Cella Broderick convocou o seu filho, que está afastado de casa há 15 anos, para pontuar de música a sua poesia. Virá tudo dentro de Moon in the Monastery. E aí o primeiro avanço chama-se I Am. Cella Broderick. As palavras de Cella Broderick e a música de Peter Broderick agora. I am vines. I am wind, I am dirt, I am sand, I am water and the pebbles beneath, I am strong, I am weak, I am tethered and torn, I am broken, I am new, I am starting again, O sunrise in my heart, I am bones and skin, I am long and thin, I am riding on two wheels, coasting down hills because the wind is my lover, and I am the wind. I am you there in that look, that smile, that tear. I am weightless, I am stone with the story you tell. I am alone, and not alone. I am part of that fallen leaf there, and part of that laughter beyond. I am different now, or perhaps the same as I've always been, only tunneled through a long chute of pouring rain, hail, and rainbows. I am only sure of one thing, that what is arising is also passing, and I am only what I am. I am just because that's why. No more brain trying to alter this vehicle. I am, so I'm not. Truly, sometimes I am really not on this plane, feet planted, but soul all around. I am brown and gray and light blue and plum. Dark greens, rich soil, hummus. I am free when I am, simple, just here, this moment. I am fingers and toes, hair and eyes, muscles and blood, ears and cries. Thank you for these. I am hungry, I am full, I am tired, just so tired. I am silly, I am sad, I am all I've ever had. So there I am. I'm all I've ever had, whatever that really is. And I give it to you, this body, this soul that sings. Thank you. E Dial saiu em 2021, veio agora reeditado com uma série de remisturas de pares de Marine Eyes, o projeto ambiental de Cynthia Bernard. Desta edição extensa, o tema título, E Dial, Marine Eyes, depois Steve Gunn e David Moore. É a primeira de um conjunto de colaborações que chamar-se-ão Reflections, guitarras e pianos, Steve Gunn e David Moore. Em Let the Moon Be a Planet ouvimos Over the Dune e para o final deste entrance mais uma de Ryuichi Sakamoto e mais uma de Async, a pungente Andata. Já sabem, o programa, depois de tocar na rádio, transforma-se em formato podcast. Links em radiotrans.blogspot.com ou nos diferentes agregadores de podcast. No sítio oficial do programa encontram também as fotografias de Alípio Padilha e os poemas de Ana Freitas Reis. Voltamos em breve. Fiquem bem.